lado do caminho. Cê foi descansar quando choveu. Eu tava focado, continuei sozinho, porque o predestinado sou eu. Chorava por não escrever nada bom, chega para mais insistir. Tive meus primeiros sons, meus primeiros sonhos, tamanho do mundo, um quarto. E pra voar dali as asas eram músicas, metros astros. Primeira letra com 13, duas pitademo com 15, muita coisa pra aprender. Por isso só seis ou 20, tempo de baile, anos 90 crime. Meus amigos morrendo foi tipo morra ou rime. Mano Brown em T2, o Lidu da Steve B. Deu mais vontade de ser tipo esses caras aí. Passei a rima na rua com Becky, conheci o Damien P, que me apresentou vários rap foda e passei a ouvir. Eu ia pro zoeira, mas não tava em nenhum disco, porque eu já tava ocupado demais correndo risco. Criamos o SAR, comecei a ser visto, mas ainda era pouco, eu queria mais que o Rio. PMs me botaram na nona, Xerra me botou num palco. Viver errado era meu coma, Marechal me botou pro alto. Desistiu mais 100 vezes, veio me deu o mic. Entendi minha missão e o universo fez sua parte. Antes de partir no Bru, me ensinou o básico. Comecei a produzir, me isolei, fiz um pacto. Só saio daqui com algo pelo menos clássico. Fiz 30, lancei 12, esse é meu reino, primeiro passo. Cê não tá ligado no caminho. Cê foi descansar quando choveu. Eu tava focado, continuei sozinho, porque o predestinado sou eu. Fiz umas cópias e distribuí com Deca. Uma promessa lançando uma parada épica. Ouviram na minha área, sites fizeram matéria. Geraldo Rap ouviu, sentiu que minha estreia foi séria. E isso mudou tudo na época. Palete elogiou, disse o CD é pica. KLJ no Glória deu um dos papos da minha vida. DJ Saddam me botou pra tocar na pista. Só conquista, aquele salve pra quem disse que eu não duraria. Isso só me deu energia. E quando soube que teria uma filha, fiz a corpo fechado e isso abriu umas mil trilhas, brilho na pupila. Também me abençoou com vários beats lendários. Fiz o meu melhor no estúdio, meu show dispararam. MVP gravou um verso na por toda noite. Black Alien pediu um autógrafo na mixtape. Voei pra 15 estados, fui respeitado igual rei. Mudei a vida de vários e eu também mudei. Por causa do que me tornei com os cortes que sangrei. Dos amigos que eram falsos, daquela escrota que amei. De casa ouvia Cassiano tocando piano. Tive mais treta pela rua do que indice. Agora Chora se tornou mais um clássico. Lancei mais 4 e depois reuni no Selvagem. Selvagem, Selvagem, Selvagem, Selvagem, Selvagem, Selvagem, Selvagem. Cê não tá ligado no caminho. Cê foi descansar quando choveu. Eu tava focado, continuei sozinho, porque o predestinado sou eu. Cê não tá ligado no caminho. Cê foi descansar quando choveu. Eu tava focado, continuei sozinho, porque o predestinado.